Você está na 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Isso aí, som e revolução entrando na área. 8 horas e 1 minuto, pontualíssimo na nossa programação aí. Quarta-feira, 14 de setembro, programa especial, programa numa tarde livre aqui na UFSCar, rolando preparação para Brasil e Argentina. Acabamos de ter alguns programas, o pessoal aprendendo a mexer aqui na Capivara, outras coisas, bombando mesmo. Você que está na sintonia, depois você que vai poder ouvir isso aqui gravado, pode ter certeza que a energia está total. Som Revolução já entra aí com Mano Negra arrebentando, mostrando para quem a gente está. Somos libertários, sim, estamos na área, estamos chegando e viemos para ficar. Logo depois tem Pérola aos Poucos e depois a grande transmissão. Continue com Mano Negra, daqui a pouco eu volto. Party People 96.1 FM Rádio Livre Capivara. So silent force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just taste it. Feel it. Do what you want to, but you know you got to be cool and boogie. Essa aqui é a 96.1 FM. Você está em sintonia total com uma rádio livre, uma rádio alternativa que funciona desde 1996 nessa mesma frequência, mudando um pouco de sala e tudo mais, mudando de programação. Hoje em dia um coletivo muito menor do que começou, mas a resistência não para. Hoje é um grande dia pra gente, estamos na nossa, que a gente sabe fazer melhor, discutir um pouco de futebol também. Temos Brasil e Argentina, transmissão ao vivo pela Rádio Livre Capivara, com o subcomandante Massacration, a presença do glorioso Laurindo e Capitão Caverna. Também vamos ter a estreia do Capitão Caveira, hein? Se prepara aí, perguntas diretamente da torcida. A sintonia 96.1 FM, vocês acabaram de ouvir African Bambata aqui na nossa rádio. E também o Vão, estão ouvindo aí de fundo o glorioso Marcelo D2 arrebentando. Então você que tá na sintonia, você que pode estar nos sintonizando através da internet, pelas ondas do Fora do Eixo. Muito obrigado aí, Fora do Eixo, por disponibilizar esse grande ponto de montagem pra gente. É mais uma transmissão da rádio, só pontual, mas estamos chegando na net, estamos chegando em definitivo. Queremos fazer o link direto com o nosso blog, que é o www.radiocapivara.blogspot.com. Entra lá, pelo menos os programas, a gente já está colocando a gravação para a rapaziada fazer download, poder ouvir direto de um player mesmo, diretamente de um parceiro total aí também do Open Source, que é o arquivo.org, disponibilizando nossos players. Lembrando que o programa Som e Revolução está sendo hoje especialíssimo aqui, começando desde as 8 horas até as 9 horas da noite. Vamos para a nossa veia, para o que a gente sempre acontece aqui, que é muito rap em homenagem à rapaziada que sempre tá na presença, que sempre tá na escuta aqui da Zona Norte. É isso aí, periferia de São Carlos. Estamos aí transmitindo para uma boa parte da Zona Norte. Você da Santa Fé, você aqui da beirada da Vila Marina, você ali do Tangará, você aqui de trás do Jockey Club. Vocês estão na nossa sintonia, sim. Não percam, não. Tão ligado aí, Marcelo D2 tá tocando. Aqui é a hora de você ouvir o rap. Aqui no Som e Revolução. Daqui a pouco a gente joga um pouco também pro bom e velho Racionais MCs. Enquanto isso, vamos de Marcelo D2. Liga pra gente, aproveita que hoje é dia de festa. 3361-0318. Liga aí no 3361-0318. Rádio Livre Capivara, 96.1 FM. Cabeça fraca, precisam se ligar. Nas ruas sozinhos todos temos nossos caminhos. Ultrapassamos barreiras, aprendemos com isso. Duas picapes e tal, DJ manda festa, churrasco no quintal. A casa cai quando rola o som do Tim Maia Racional. Império contra-ataca ao lado negro da força. O Império contra-ataca ao lado negro da força. O Império contra-ataca ao lado negro da força. O Império contra-ataca ao lado negro da força. Vista a camisa, vá ao show. Ligue 0800 e sinta o flow. Eu entro em sua casa como um vírus letal. O cérebro é a arma, use o vocal. De um lado Zé Gonzalez, de outro Rodrigo Nuts. O melhor crew de DJ no Brasil. Desicantes, eu continuo na luta, filho da puta. É rapaz, isso é o que há, isso é pra chapar. O tempo tá sinistro, não é difícil se estressar. Eu sou B-Black, vulgo Benegão. Segue pão de cu na sua cara, então segura, é pura pensão. Vou te dizer, vou te falar com o padre. Que se passa nessa terra, olha o preço que tu faz. Não se enquadra no padrão vigente, de olho diferente. Berrete, cês querem apagar a sua mente, por isso segura na pressão, meu irmão. Peidou na hora errada, compadre, não tem perdão. Sou soldado do funk, por isso não se espante quando eu der meu sangue por alguma coisa que eu leve fé. Foram muitas tempestades, mas eu ainda tô de pé. Como água mole em pedra dura, minha veve de perfura e sua barreira se dissolvira a poeira diluída no ar. Oh, não ri pra mim não, amigo, não sou dentista. Meus camaradas não tão de bigode na pista. Speed Freak! Joga do meu pé, não adianta me tirando onda, porque eu vou rir quando eu quiser. Então se liga, mané, que eu já nem cansei de te explicar como é que é. Se logo quando amanhece, fico de macaco. Sol queimando a minha cabeça, mais, mesmo assim permaneço sentado, tranquilo em minha mesa, falando, gritando, com voz potente como a de um trovão, dando pra ver onde quer que esteja. O Império Contra-Ataque é o lado negro da força. O Império Contra-Ataque é o lado negro da força. O Império Contra-Ataque é o lado negro da força. O Império Contra-Ataque é o lado negro da força. .1 FM, Rádio Livre Capivara, Babylon by Gus. Minha voz é um instrumento que dá sustento ao microfone, espírito dos novos tempos. O sentimento, o mar a velho vento, pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento, dos filhos deste solas mais gentil, Black e ele em seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento. Do começo ao fim, do fim ao começo. Da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço. Eu me lembro, não mal agradeço. Por você até o último degrau eu desço. De dezembro a dezembro, cantando ragamuffin no minuto de silêncio. Sem documento e lenço, eu com o poder da oração. Com a mão no terço, não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço. Babylon by Gush. O fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel irradio cucuz. A caneta e o papel irradio luz. Babylon by Gush. Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babylon by Gush. Babylon by Gush. Através da escrita e do canto, de guerra ou de alento, eu sigo em frente e atravesso o tempo. Genuíno no meu hino, desde menino, ninguém fica ao relento no meu testamento. Às vezes falo muito, me empolgo, deslumbro. Às vezes não me considero parte desse mundo. Logo vislumbro que qualquer aposta eu cubro. E qualquer pergunta que eu não gosto, a resposta vem ao cubo. Se esquiva quando a alma desarquiva, mágoa de gente nociva, e perde a calma e a esportiva. Atropela que nem locomotiva, sangra gengiva, energia negativa. Bateu na trave e lhe causou a síndrome respiratória aguda grave. Aí ficou esquisito, definiu atrito, tiroteio, correria e grito. No ano do macaco até o infinito. Babylon by Gush. O fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel irradio cucuz. A caneta e o papel irradio luz. Babylon by Gush. Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babylon by Gush. Babylon by Gush. Fiquei muito bolado, o moleque tava ali bem do meu lado. A uns 2 metros de distância, não resistiu, morreu na ambulância. Então o carro em fuga na madruga, e ele tá com uma etiqueta no dedão do pé deitado dentro da gaveta. A verdade no fim sempre prevalece, a lírica bereta não quer mais saber de treta nem de estresse. Na fé de D.E.U.S. chorei muito, fiquei triste. Mas quando tô muito bolado, ponho o dedo médio e riste. A moral inconcordata, tira foto é fácil, quero ver quem se retrata. Você pra mim é persona não grata. Uma decisão numa situação limite salvou a vida de Gustavo Tinikite. Naquela hora que mudou o meu futuro, que é presente agora. Uma nova lei vigora, amanhã será uma nova aurora. Babylon by Gush. O fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel irradio cucuz. A caneta e o papel irradio luz. Babylon by Gush. Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babylon by Gush. Babylon by Gush. Essa aí é 96.1 FM, Babylon by Gus. Tá lá, Bush, na área, 96. Agora é muito Racionais. De responsa esse, hein? Esse é de responsa pra vocês aí da periferia, Zona Norte. Mó respeito. 1993, fudidamente voltando, Racionais. Usando e abusando da nossa liberdade de expressão. Um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raio-X do Brasil. Seja bem-vindo. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada, estou a uma hora da minha quebrada. Logo mais, quero ver todos em paz. Um, dois, três carros na calçada, feliz e agitada. Toda preboiçada, as garagens abertas. Eles lavam os carros, desperdiçam a água. Eles fazem a festa. Vários estilos, vagabundas, motocicletas. Coroa rico, boca aberta, isca predileta. De verde fluorescente, queimada sorridente. A mesma vaca loura circulando como sempre. Roda a boca dos playboys do Guarujá. Outros manos se esquecem, na minha não se cresce. Sou assim, tô legal. Até me leva mal, malicioso e realista. Sou eu, Mano Brown. Me dê quatro bons motivos pra não ser. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, todo equipado e um tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá. Provavelmente correndo pra lá e pra cá, jogando bola, descalços nas ruas de terra. É, brinco do jeito que dá. Gritando palavrão é o jeito deles. Eles não têm videogame, às vezes nem televisão. Mas todos eles têm dom, um são Cosme, são Damião. A única proteção, proteção, proteção. No último Natal, Papai Noel escondeu um brinquedo prateado, brilhava no meio do mato. Um menininho de 10 anos achou o presente. Era de ferro, com 12 balas no peito. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicletas, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir, e que alguém os ensinasse a dirigir. Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho. Fim de semana no parque Santo Antônio, Santo Antônio. Vamos passear no parque, deixa o menino. Fim de semana no parque. Olha só aquele clube que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha. Olha quanta gente, tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha quanto boy, olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina. Tem corrida de kart, dá pra ver. É igualzinho que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Nem se lembra do dinheiro que tem que levar. Do seu pai bem louco gritando dentro do bar. Nem se lembra de ontem, de hoje o futuro. Ele apenas sonha através do muro, muro. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra. Esse é o morro, a minha área me espera. Gritaria na feira, vamos chegando. Pode crer, eu gosto disso, mais calor humano. Na periferia a alegria é igual. É quase meio dia, a euforia é geral. É lá que moram meus irmãos, meus amigos. E a maioria por aqui se parece comigo. E eu também sou bambambam. E o que manda o pessoal desde as 10 da manhã está no samba. Preste atenção no repique, atenção no acorde. Como é que é, Mano Brown? Pode crer, pela ordem. A número um em baixa renda da cidade, comunidade Zona Sul, é. Dignidade tem um corpo no escadão, a tiazinha desce o morro. Polícia, a morte, polícia, socorro. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros. Nem sempre é bom ser esperto. Schmidt, Taurus, Rossi, ideia ou Campari. Pronúncia agradável, estrago inevitável. Nomes estrangeiros que estão no nosso meio pra matar. M-E-R-E-A, como se fosse ontem, ainda me lembro. 7 horas, sábado, 4 de dezembro. Uma bala, uma moto com dois imbecis. Mataram nosso mano que fazia o morro mais feliz. E indiretamente ainda faz. Mano Rogério, esteja em paz. Vigiando lá de cima a molecada do Parque Regina. Fim de semana no parque. Cansado dessa porra, de toda essa bobagem, alcoolismo, vingança, treta, malandragem, mãe angustiada, filho problemático, famílias destruídas, fim de semana trágicos. O sistema quer isso, a molecada tem que aprender. Fim de semana no Parque IP. Fim de semana no Parque. Fim de semana no parque. Pode crer, Racionais, MC, Negritude, Júnior, Júnior. Vamos investir em nós mesmos, mantendo distância das drogas e do álcool. Aí, rapaziada do Parque P, Jardim São Luís, Jardim Gá, Parque Arariba, Vale de Lima, Morro do Piolho, Vale das Virtudes e Pirajussara. É isso aí, Mano Brown. É isso aí, Netinho, paz a todos. Aí, 96.1 FM, esse aí foi Racionais MCs. Vamos agora para um outro som de responsa aí também da Quebrada, mas como os caras mandaram um salve para as Quebradas lá de São Paulo, mandar um salve para a Quebrada aqui também, que pode estar na sintonia com a gente. Um salve aí para o Jockey Club, um salve aí para a rapaziada da Santa Fé. Também um salve para a rapaziada ali do Tangará, São Carlos 8, bairro que bombou, bairro lotado aí. Salve São Carlos 8. Tá aí na área, chegando também. Um salve pra quem mais aqui. Vila Marina também tá na área, é um pedaço de Tijuco Preto, também tá na sintonia. Temos ali outros bairros aqui, vou puxar, rapaziada. Também mandar um salve pra quem tiver da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste aqui na área, visitando a Zona Norte. Um salve pra todos vocês então aí, rapaziada da Zona Sul, do Extremo Sul da Zona Sul, né? O Antenor ali, o Collor de Mello. Também tem uma rapaziada ali na Quebrada, na Serrinha ali, todo o Jardim Gonzaga, Bom e Velho Cruzeiro do Sul, Monte Carlo, Pacaembu. Tamo na área, hein, Pacaembu. Foi uma satisfação aí, os manos falaram aqui dos centros comunitários aí. Vamos ocupar os centros comunitários dessa região, muita coisa aí. Rapaziada do rap, do hip hop, que curte fazer os breaks, curte fazer os grafites, curte fazer um som. Ocupa aí o centro comunitário, vamos fazer essa rapaziada trabalhar. Aqui é 96.1 FM, aqui é o programa Som Revolução, e vocês estão no fundo com facção central. Vamos trazer eles pra frente, fica na escuta. Sono de rico, enfia adaptação de Sarajevo de ouvido a ouvido. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo tem cartaz pra ver boy perdendo sono. Narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz pra ver boy perdendo sono. Narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Imagina você amarrado num trilho, conhecendo a CPTM. Suando frio, rezando, contando com milagre. Que evite que o maquinista te divida em várias partes. Já senti quanto faz falta o professor no morro. A minha panela refleta no fogo. Quem mete a mão na guela do vira-lata pra roubar ou se dividir com o filho em casa.

liga pra gente, vai, seja o primeiro a ligar. Eu sei que nunca ninguém ligou, pelo menos nos últimos 8 anos ninguém liga pra cá. Liga aí, 3361-0318, manda um salve, escolhe uma música. Aproveita aí, manda sua notícia, Brasil e Argentina, daqui a pouco ao vivo no Palco Livre, com transmissão de Capitão Caverna, Laurindo, Subcomandante e também o glorioso Massacration, que tá chegando aí e que garantiu a nossa transmissão via internet através do ponto de montagem do Fora do Eixo. Ainda estamos em testes, pode ser que esteja caindo, pode ser que esteja voltando aos poucos, mas Massacration tá se matando aqui pra fazer dar certo isso aí. Satisfação Fora do Eixo, satisfação Massa Coletiva, satisfação Aparelho Coletivo, vocês que estão na área. E aproveitar, já que estamos na hora do salve aqui, mandar um salve pra todo mundo que tá acompanhando ao vivo esse fim de tarde com a gente, a vocês aí que estão tomando uma breja aí embaixo, a turma da rapaziada do Fusca, organizando o Fusca, que já começa amanhã. Então a gente poderia até dizer que hoje Som e Revolução no pré-Fusca, é Rádio Livre Capivara fazendo pré-Fusca da galera. Vamos curtir, a Rádio Livre vai participar do Fusca com transmissões via web, por isso que estamos se matando aqui para o ponto Fora do Eixo funcionar, porque a gente vai transmitir os palquinhos, pelo menos o palquinho que vai rolar aqui na sexta-feira aqui na Federal, e vamos tentar transmitir os outros palquinhos que vai rolar lá na USP também, tudo ao vivo, em FM e web. Visita nosso blog, www.blogspot.radiocapivara.blogspot.com. Satisfação total pra vocês, continua na sintonia. Ao fundo, hoje não deu pra ouvir na frente, mas Mundo Livre S.A., CD Por Pouco, Melô das Musas, aquele sonzeira. E aí na sequência, fica ligado que vai rolar o Black Allen, Como Eu Te Quero. Essa é a 96.1 FM, deixando todo mundo na maior satisfação. Aparece aí, Brasil vs Argentina, daqui a pouco. Eu te amo, ah meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver eu vou, você sabe que é sincero. Ah minha linda, eu te amo, ah meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver eu vou, você sabe que é sincero. É na sincera, meu coração bate tipo acelera. Quando isso acontece é quando eu sei que é a Vera. Que já era, que a coisa é séria. Eu te amo além da matéria. Inverno agora, depois primavera. Chove lá fora e o bebê que você espera. Black Alien, meu bem, é o pai do neném. Então venha, meu bem, fazer bebês pra uma nova era. Começou quando eu te conheci. Cê tá longe de mim, saudade boa de sentir. De dormir juntinho, acordar abraçado. Agradecer ao te ver linda ali bem do meu lado. Se é minha mulher e me pede o que quer, eu farei o que eu puder pra realizar o seu desejo. Te acordar e te cobrir de beijo, assim que eu vejo. Café na cama com suquinho, pão, geléia e queijo. Ah, minha linda, eu te amo. Ah, meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver eu vou, você sabe que é sincero. Ah, minha linda, eu te amo. Ah, meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver eu vou, você sabe que é sincero. Desde o início, olhar pra outra ficou cada vez mais difícil. Pensei com ela, eu até quero um compromisso. Porque antes eu nunca tinha sentido isso. Levanto meu moral, me dá autoestima. Não me deixa sentir mal, elogia minha rima. E eu mostro o serviço, você me viu, achava engraçado. Sempre ficava rindo da cueca aparecendo e da bermuda caindo. Te chamo de linda, cê me chama de lindo. A gente brinda, a vida segue seguindo. Nós vamos ficar velhinho, passeando de mãos dadas e brincando com os netinhos. E de vez em quando churrasquinho. Os amigos e vizinhos me acompanha no caminho. Não me deixe sozinho, porque sem o seu amor, meu bem, eu sou um estranho no ninho. Ah, minha linda, eu te amo. Ah, meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver, eu vou. Você sabe que é sincero. Ah, minha linda, eu te amo. Ah, meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver, eu vou. Você sabe que é sincero. E eu te amo até o fim. Eu quero a vida sempre assim, com você perto de mim. É o som de Tom Jobim, Miles Davis e o seu trompete. Eu falo no seu ouvidinho, você se derrete. E aos domingos, ouvindo Charles Mingus, você me diz, vem em Mingus e me promete. Debaixo do edredom, ao som de Louis Armstrong, que ninguém vai nos separar, nem a Babylon. Só quero ficar, não boto pilha pra sair. Eu, você e a TV tá aconchegante aqui. Eu só quero ficar, não boto pilha pra sair. Eu, você e a TV tá aconchegante aqui. Minha linda, eu te amo. Ah, meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver, eu vou. Você sabe que é sincero. Ah, minha linda, eu te amo. Ah, meu Deus, como eu te quero. Quando você tiver, eu vou. Você sabe que é sincero. llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Quase sempre otimistas, tudo vai dar quase certo, pois o ano está quase acabando. Depois temos quase certeza que dentro em breve teremos um quase alegre carnaval. Um pouco não trouxemos o Penta, quase acertamos na loto, quase compramos a casa, quase ganhamos o carro. A moça da banheira ficou quase nua, a gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole, não faz. briga, quase ficamos no emprego, quase pagamos a dívida, quase evitamos a falência. A moça da banheira ficou quase nua. A gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole. Contribuintes não contam, torturadores não sentem, esculturas de lama não morrem, jornalistas mortos não mentem. Quase abraço pra ele. Votamos no quase honesto, pois quase confiamos nele. Acabamos de entrar pelo cano, por pouco não reagimos, quase nos revoltamos. Mas quase confiamos na justiça e na sorte. Confiamos na justiça e na sorte. Na sorte. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know, hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Time. Manos e Minas, esse som do Bob Marley é pra acabar com o coração de qualquer um, é pra rachar. Que sonzeira, que batida, que grave. E a voz do mano, cara, arrebentando. Vamos continuando aí, estamos chegando ao final desse programa Som e Revolução. 8 horas e 53 minutos, satisfação total, rapaziada. Conseguimos fazer o Tsunami Rádio Livre. Chegou, montou, todo o coletivo bombou e a breja não esquentou e continua geladíssima. Vamos daqui a pouco, estamos chegando, Brasil e Argentina, programação e revolução. Já vai se despedindo aqui, chegando para os finalmente, sem antes deixar uma sonzeira aqui, nossos amigos da agência Pulsar. Não vou soltar uma nota em áudio, mas vou falar um pouco sobre a terceira notícia, terceira série, a terceira reportagem da série Comida ou Mercadoria? Do que se alimenta o mundo? Os entrevistados dessa semana afirmaram que a fome do mundo não resulta da falta, mas sim da má distribuição dos alimentos. Essa é uma série que a agência Pulsar, que você pode checar no brasil.agenciapulsar.org, é uma série muito louca que eles estão soltando a respeito da fome mesmo, mostrando que a fome está aí sim por causa do capitalismo e não porque está tudo acabando, que o mundo está chegando ao final. É uma visão que, meu, questionada, que o Banco Central traz isso, né, que, vamos lá, a visão que a gente vai apresentar agora, olha lá, Gustavo Loyola, presidente do Banco Central, ex-presidente do Banco Central, vai passar por São Carlos, no Florestan, em breve. Vamos pegar a data e a gente passa. Mas a visão do Banco Central do Brasil é questionada, né? O Banco Central defende que aumente em 80% da produção agrícola para acabar com a fome mundial. Os movimentos sociais e ambientalistas denunciam que, na verdade, o que estão em jogo são os interesses financeiros em torno de recursos naturais. Nívia Regina, que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, diz que a atual forma de produção de alimentos gera desigualdade social e prejudica a soberania alimentar do país. A militante explica que o agronegócio surge da fusão entre os latifúndios e empresas transnacionais. Além da concentração de terras, hoje há um grande controle do mercado mundial de alimentos por meio de empresas transnacionais, como a Monsanto, a Syngenta, a própria Bayer, DuPont, tem uma outra com nome engraçado, Dow Crossens e a BASF, são os grandes exemplos desse mercado mundial dominado por poucos. Benny Harlin, que é um rapaz, uma pessoa da organização alemã da Fundação Futuro da Agricultura, explica que junto com o aumento da produção agrícola promovida por essas empresas, cresce o uso de agrotóxicos. Harlin critica ainda a apropriação da natureza por meios das patentes, ação chamada por ele de nova forma de colonialismo. Aquelas ações, aquelas patentes que a gente já está acostumado a ver, né? Os gringos colam aí, as grandes ONGs colam no Brasil, principalmente na Amazônia, nas nossas florestas tropicais, trocam ideia com os índios e com tudo mais, com todos os mestres, e levam a cultura lá do medicinal mesmo, da planta medicinal, e transformam em grandes remédios, né? Isso é uma nova forma de colonialismo. Bom, as reportagens da série Comida ou Mercadoria, do que se alimenta o mundo, são resultados de um trabalho da Pulsar Brasil em conjunto com a Rádio Matraca, de Berlim. É, tá lá, a Rádio Matraca, sempre presente no Movimento Rádio Livre, e também a Rádio Drakeland, de Freiburg, grupos de mídia alternativa da Alemanha. E vocês ouvem um pouco da Agência Pulsar aqui no programa Som e Revolução, toda semana, toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite até mais ou menos umas 9, lá pelas 9, a gente sempre solta um áudiozinho da Agência Pulsar. Hoje vamos pular esse áudio porque a gente tá em grande festa, e na sequência vocês vão ouvir um programaço, Pérola aos Poucos especial, fora de data, fora de aula. Ora, Laurindo já tá na área aqui, desesperado pra soltar o seu vinil, e vai soltar aquele vinil de qualidade. 96.1 FM. Eu, Capitão Caverna, me despeço de todos vocês e garanto, semana que vem tem mais. Daqui a pouco eu volto na narração Brasil e Argentina. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Satisfação total fora do eixo aí pela transmissão, via web, pelo ponto de montagem. A toda a rapaziada do Fusca que veio fazer a reunião com a gente aqui, participar. Tamo dentro. Hoje é o pré-Fusca, rapaziada. 96.1 FM se despedindo daqui, Capitão Caverna. Daqui a pouco volta. Aquele abraço e satisfação total.